faço pra ninguém saber que estou amando assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. O que é que eu vou fazer se eu tenho que esquecer? O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. O comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. Pois comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu. Não se deve ter.